bem mais fácil pra mim falar assim em relação ao porquê que eu luto. O porquê pra mim sempre foi maior. Por que que eu tô aqui? E por que que você tá aqui? Eu tô aqui porque eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ter que voltar pra casa de noite com a chave entre os dedos, porque eu tô com medo de alguém parar, me estuprar e me jogar dentro de uma vala. Eu luto porque eu tenho medo e eu não quero ter que entrar em certos ambientes com medo de ser assediada ou mesmo de sexualizarem o meu corpo pela roupa que eu visto. Agora, inclusive, eu tava vindo de táxi e eu mandei uma mensagem pra uma amiga. Eu falei, eu tô morrendo de sono, só que eu não posso dormir porque eu tô sozinha. Eu tenho medo do taxista mudar de caminho. E eu luto porque, tipo, eu não quero que os meus, talvez, futuros filhos pisem nesse chão de desigualdade. Tipo, é um cuidado que a mulher tem que ter a mais. Sim, a mulher tem que ter mesmo. Tipo, eu vou sair, que horas que eu vou voltar? Com quem eu vou voltar? Tá tudo bem esse horário? Vai passar ônibus? Tenho que ligar, sei lá, pra alguém ou fica me esperando na porta de casa porque eu tenho medo.